quad, quad, quad, fam gang. El futuro, Iggy Davi PH. Olha o Iggy, Iggy trouxe face doce, tamo hoje. Só com as famosas ficha rose, dá um close aí, bebê. Vou te comer, lá penetrar e te esquecer. Todas as laticas vão querer. Ricos, ricos, de nascença pode crer. Favelado, preto, preto, chique no poder. Na onda do beat eu vou levar você. Nesse instante tá com bom, já nos avante. Só carro voador, esse rasante. Jovem, jovem, ricos e irritantes. Ic, zona norte, city 4. Nesse instante tá com bom, já nos avante. Só carro voador, esse rasante. Jovem, jovem, ricos e irritantes. Ic, zona norte, city 4. Destino me espera, vou bolar mais uma vela e correr atrás de tudo que eu tiver vontade. A vida é uma só, e eu não vou ter dó de fazer cair aqui uma tempestade. De dinheiro, avancei no tempo, faço cash o dia inteiro. Lava todas as notas e manda cota pro correio. Todos tão bem pago, então manda pro Canadá. Manda encomenda pra eu não precisar buscar. E ela se envolve comigo, diz que quer tá no perigo. Pede pro pô ela de castigo. Descer devagar beijando seu umbigo, yeah. Joga ela na cama porque ela ama. Queria ver amar se eu não tivesse grana. Se eu não tivesse fama, evadia que isso chama. Você fica quieto e eu invisto. Empresário ativo, sem salário fixo. Pode pôr a loira com a morena que eu mixo. E minha concorrência chapa agora, comece a rezar pra Cristo. Cês pagar de louco, só pago nas notas. São 50 jogos, nenhuma derrota. Cês me subestima, fala uma cota. Mas pra fumar da minha crema, tão tudo na bota. Nosso baile não acaba enquanto ela mexe a raba. Põe na mesa o nosso produto, bola outro, rola só charuto. 4M no bagulho, se tem beat nós amassa. Visão dada, tamo a mil na pista, pode ser quem for nós ultrapassa. Nesse instante tá com bom, já nos avante. Só carro voador, esse rasante. Jovem, jovem, ricos e irritantes. Ic, zona norte, city 4M gang. Quatro, quatro, quatro, M, yeah.